te queixas de mim? Se eu sou assim como tu és, barco perdido no mar, que anda a bailar com as marés. Tu já sabias que eu tinha o queixume do mesmo ciúme que sempre embalei. Tu já sabias que amavas de veras também quem tu eras. Confesso, não sei, não sei quem és, nem quero saber. Errei, talvez, mas que hei de fazer? A tal paixão que jamais findará, por ilusão ninguém sabe onde está. Dos dois, diz lá o que mais sofreu, diz lá que o resto sei eu. Pra que me queixo eu também do teu desdém que me queimou? Se é eu queixar-me afinal do temporal que já passou, tu nem calculas as mágoas expressas, já quantas promessas calamos a voz. Tu nem calculas as bocas que riam e quantas podiam queixar-se de nós. Não sei quem és, nem quero saber. Errei, talvez, mas que hei de fazer? A tal paixão que jamais findará, por ilusão ninguém sabe onde está. Dos dois, diz lá o que mais sofreu, diz lá que o resto sei eu. Não sei quem és, nem quero saber. Errei, talvez, mas que hei de fazer? A tal paixão que jamais findará, por ilusão ninguém sabe onde está. Dos dois, diz lá o que mais sofreu, diz lá que o resto sei eu.